deixa eu te dizer, amor, que não deves partir, partir nunca mais. Me diz como é que eu vou cobrar sua companhia, se minha presença já não te visita como deveria. Palavras mortas queriam, torpedo manda bom dia. Só falta o claro dos olhos e sentir sua mão fria. As coisas correm ao contrário, tempo sem previsão. Contudo foge o controle sem sua organização. Prefiro outra função, caço outra atenção. Finjo que não sinto, mais minto pra disfarçar a emoção. Oh, mó satisfação de trombar no rolê. Mó criação é ter que voltar e te deixar aí. Vai saber se um dia cê não vem me visitar. Estranho como a vida mudou depois daquele sofá. Eu deixei de ser orgulhoso um tanto só pra te deixar um beijo de boa noite. Quando eu vou e cê não tá, distância vai machucar. Eu sou livre pra voar, tudo que é nosso volta. O que for seu sempre vai voltar. Prazer em revela como é que cê tá. Senta aí, é tanta coisa que eu tenho pra falar. Bem-vinda de volta, pode se acomodar, já que o tempo é curto, então vamos aproveitar. Prazer em revela como é que cê tá. Senta aí, é tanta coisa que eu tenho pra falar. Bem-vinda de volta, pode se acomodar, já que o tempo é curto, então vamos aproveitar. O reencontro é bem feito, perfeito, obra divina. O suor vai escorrer, cortando a garoa fina. Lençol é desprezado do lado da cama fria. Nas suas cores eu vi as minhas que nem sabia que tinha. Madrugada esticando como lamento, me mandando aproveitar dali cada momento. Olhei do lado direito da cama seu vestimento. Eu nem pisco, ó, porque piscar leva muito tempo. Amanhã volta com o sol, vem como gratificação. Sinto saudade da cama ao pôr os meus pés no chão. Cê me olha acanhada, sabe que é minha obrigação ter a mochila nas costas e o pé no mundo. Desculpa, fui encarregado de levar mensagem ao extremo. Mostrar que rap por aqui ainda tá tendo. Sei que é difícil, linda, mas tenta não chorar. Tudo que é nosso voto, que for seu, vai voltar. Prazer em revela como é que cê tá. Senta aí, é tanta coisa que eu tenho pra falar. Bem-vinda de volta, pode se acomodar, já que o tempo é curto, então vamos aproveitar. Prazer em revela como é que cê tá. Senta aí, é tanta coisa que eu tenho pra falar. Bem-vinda de volta, pode se acomodar, já que o tempo é curto, então vamos aproveitar. Assim, revela como é que cê tá. Senta aí, é tanta coisa que eu tenho pra falar. Bem-vinda de volta, pode se acomodar, já que o tempo é curto, então vamos aproveitar. Assim, revela como é que cê tá. Como é que cê tá. Como é que cê tá.